mantendo ela. Oito, obrigado, bom final de semana. E Salvador, boa tarde, OTAN 3805. OTAN 3805, controle Salvador. Está em contato no radar. Ok, a sessão 340. Controle Salvador, Papatango, Victor Mike Quebec. Papatango, Victor Mike Quebec, controle. Victor Mike Quebec, decolou na sua escuta, passando 600 para 1000 pés no corredor, acho que é. Cientifome passando através do farol da barra. Bota passando através do farol da barra, Victor Mike Quebec. 394, eu conheço a guarda ainda, mantém a posição. B626, velocidade 200 nós, número 2 para ponto. 200, 5626, número 2. TAN 3283, que voa para Aracaju e passa o 145. Chame Recife 1-2685, canto. Uno 2005, câmbio, tá? 3283. Não, confirme, pessoas amadas, com Uno 333. Total, paro de 91, 91. Táxi via Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 06, com Uno 333. Táxi Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 06, com Uno 333. Boa, até a próxima. Decolagem agora, o 394, vento 120 graus, 12 horas. Decolagem no 0, 394. Ok, o 363 autorizado ali, mantém o 0. A linha mantém o 0 com 333. Desça para 2000. 2000, 2000. M4, decola aos 10, controle 20, decima 8. 208, obrigado, boa. Salvador, é um 394. Com 394, controle, meu cordial, contato rodar. 394. Salvador, Web 5857, 250, tem 30 pontos. Web 5857, controle, desça para 8000, ajuste no 06. 1000, 06, estabilizando o localizador azul 4166. Ciente, cheque o trem, chame a torre. 11895 azul, 4116 da azul. Chame a torre 1895, checando o trem azul 4116. Até amanhã. Até. Salvador, boa tarde, azul 4116, estabilizado localizador, full ILS na verdade, baixado e travado. Frequência livre. Trip 5626, complete redução para aproximação e cheque pre-pouso. Gire à esquerda, Simbra, para aproximação, comando número 2. Número 1 está a 1,5 para passagem sobre externo. Ocean 6326, control, afternoon, Mare arrival, altimeter 1016, clear until 2000 feet, over. Zero graus, 1-0-9. Livre pouso, pista 10, azul, 4-1-1-6, baixar travado. Chame Recife, 1-2-5-1. 2-5-1, obrigado, bom final de semana. Boa. Sou de Salvador, Gol 333, boa. Boa, Gol 1-3-3-3 da Gol. Está em contato, radar. Sete, da EL, na sua escuta. Sobe livre ao 400. O 1-3-33. Zero. Eu tenho aqui 360, houve alguma modificação? Negativo, vou coordenar o 400. Ah, ok. Está solicitando agora o nível de voo 400. Controle estacionário. Grato. Trip B26, voando Simbra, em descida até 1.700 pés para aproximação, aeronave configurada para pouso, torre, chamar 11895, Davi. 1.700, chamar a torre, 118.6, 25, 95, 118.95, 118.95. O Gol 1-3-3-3. Autorizado, 400. Sobe ao 400, Gol 1-3-3-3, obrigado. Torre Salvador, muito boa tarde, é o 5626. 5626, complete aproximação, repórter em checado final da pista 1-0. Repórter em checado da 1-0, 5626. Positivo, livre. B857, desça para 4.000. 4.000, web 57. O 1394, chame Recife 1251. 251, boa. Boa. Salvador, bom dia, passarelo 2231, paciente de informação uniforme, autorização nível 80 de toda a conquista. Passarelo 2230, informação uniforme confere, autorizado para a vitória da conquista, nível 180, decola da 1-0, com primeira curva direita e saída árvore, mas o elefa, isso aí conforme a rota do plano de voo. Estando 5131, controle 120, decimal 8. É só confirmar o transporte, 5131? 5131, passarelo 2230. Ok, nível 80, boa elefa, confirmada no plano, 5131, transporte, o controle 119.95. Controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 95, para passaria 2230. 208, 1895, passaria 2230. Salvador Oceanair 69183, informação uniforme nível 340 para São Paulo, tente dar o uniforme pronto para a cópia. Pouso autorizado, trip 5626. É 9183, confirme qual foi o horário do seu OMT, que você fez o plano de voo, nós ainda não temos o seu plano aqui no sistema. É 17h30, Zulu, senhora. Só um instante, confirme a matrícula, Chanel 91. Chanel 9183. Gente, aguarde um instante para a conta. Solo Salvador Azul 4116, já ligou na foto, está na Alfa, prosseguindo. Azul 4116, táxi pela Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, Azul 4116. Poderia confirmar o vento para o trip 5626? 130 graus, 102. Ciente, 5626. 09193. Porque o plano foi feito em Salvador, saber informar? O plano foi feito na central da Chanel, em São Paulo. Gente, que nosso sistema aqui não consta o seu plano de voo, vou checar com a nossa sala ESC, se puder coordenar com a companhia também. Já tá coordenando, já tá o... Paulo. É Guarulhos ou Congonhas? Congonhas. Gente. Zagol. Chame 1251. Conforme a frequência? 1251. Uniforme, solicito autorização para Guarulhos, nível 380. Chanel 6315, autorizado para Guarulhos, nível 360, via Zulu 16, decola da 10, com primeira curva direita, CD da Euleda, após o abride, onde se acerta a Zulu 16 e sai conforme a rota do plano de voo. Transponder 5133, controle no 20 e 08. Autorizado Guarulhos, nível 360, na uniforme Zulu 16, decola da pista 10, com curva direita, saída da El, voa direto meia, desde abride. Chanel 6315, correto? Rebaixão para puxar o sinal. Camará. Solo Salvador, boa tarde, trip 5626, Lisboa da Cisco. Trip 5626, táxi pela Alfa Kilo, para Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, trip 5626. 6326. Your number 2 for landing is speed show to be 210, over. Roger, number 2, with this speed 210, this speed 2-6. Mike, vai em frente. Boa tarde, Oceanair 6142, informação em uniforme, Recife 390. Oceanair 6142? 6142, alternativa. 6142, autorizado para Recife, nível 350, via Peruísque 58, decola da 10, com primeira curva à esquerda, saída da Puca, transição Aracaju, transponder 5142, controle 120, decimal 8. Poderia repetir só o transponder, por gentileza? 5142, para o Chanel 6142. Ok, autorizado então. Recife, nível 350, via Perito 58. Escola da 10, com primeira curva esquerda, Fuca Azul, o controle 208, transponder 5142. O Chanel 6142. 143, correto? Pode comparar para o chefe, né? É, para que acabou de passar a Baía de Aratu, está próximo a Paripe. Por este motivo, o senhor vai ser instruído a chamar a torre na frequência de 11895 com possibilidades de aguardar o pouso dessas aeronaves. Câmbio. Até. Web 5857, inicie redução para aproximação e cheque pré-pouso. Gire à esquerda, voe Simbra. Para o ILS, pouso pista 10. Autorizado Luciano com Web 5857? É, EDB Simbra, autorizado. Luciano, Simbra, muito obrigado. A zero, prosseguir a aproximação. Mil pés e voando direto Duna pro ILS, câmbio. Fechou a Duna, 2016, 3154. Ocean 6326, you are clear to the ILS approach. Ocean 6326. Could you confirm Ocean 6326? Yes, monsieur, you are clear for approach. Clear for approach, approach 6326. Positivo, prossiga a visão da escuta. Controle Salvador, Papatango Lima, Kilo X-Ray. Papatango Lima, Kilo X-Ray, controle. É para a galera aqui, para Salvador, Kilo X-Ray, para a Lima, Kilo X-Ray. Na sua escuta, professor, houver uma possibilidade final de LS, a grande perigo. Ciente, está autorizado a interceptar o localizador da pista 10, ajuste 1096. Muito grato, estamos com 01560, tracondo e subindo para 2000 pés. Estabilizado, Web 5857. Ciente, cheque o trem, chame a torre, 11895, Web 5857. 295, tem um ótimo. Boa. Final do X, embaixo travado. Soltado que lixo, faça o 360 pela esquerda, guarde para final 7. 360 pela esquerda, guarde para final 7. Web 5857, final do 10. Rodou o Web 5857? 5857 autorizado o pouso, vento 120 graus, 129. Autorizado pouso 10, Web 5857. Claro que lixo, faço 360, ok? Pela sua direita, mantenha-se no setor, aguardando para final no 7. É afirmativo, ou para a esquerda, está autorizado, continue nesse padrão pela esquerda. Kilo X-Ray, um contato em 12345. Ok. 23, já recebeu o seu plano, está autorizado para Congonhas no nível 320. Decolador no zero, primeira curva direita, saída da Euleda, após o abride, após sair conforme a rota do plano de voo. Funciona 5151, controle 120, decimal 8. 535, abre. Controle Salvador, trip 5240, ciente da uniforme. Então, após o bridge, após a rota do plano de voo, transponder 5151, controle 120, decimal 8, Chiner 9183. Chiner 9183, correto, rebaixão para puxa funar. Agora pronto para puxa funamento, o Chiner 9183. 240. Trip 5240, Voimari, desce para o nível de voo 050. Na proa de Mari, descido para o 050. Agora quando no ponto ideal, senhorita? No ponto ideal. Excelente. Quando no ponto ideal, 050. Continue approach, stand by for landing clearance. Continue approach, 5226. Bravo, Kilo Isca, autorizado pouso no 7, vento 120 graus, 129 Isca. Autorizado pouso no 7, bravo, Kilo Isca. 6315, direcionar para Tabarataxi, confirme remoto no 2? É 12, isso, no 2, hoje não é 6315. Positivo, complete aproximação e aguarde transferência. Activate. 5857, táxi à direita, seu solo aos 27, chama o 219, chama. 9. Este é o controle Salvador. Solicitação negada. Ajuste 1096, desça para 2000 pés e direto Duna para o ILS. Câmbio. Meu amigo, muito obrigado. 2000 pés descendo e proa de Duna. Grato. Six three to land, wind is 120 degrees, 1-2 knots. Roger, clear to land, runway 10, Channel 6326. Autorizado retorno, reporte livre na pista, seu solo aos 28. Ah, ok. Eu agradeço, Lima, aquilo que você pode manter a velocidade até o externo, completando a aproximação e chamando a torre. 118-95, câmbio. Ok, Doc, muito obrigado. Como é que Serra Serra, chame na final para pouso. Chama na final para pouso, Serra Serra. Então, 3154, está autorizando a aproximação ILS. Autorizado, 3154. A intenção é 190, ok? Ok, qual parte vai estacionar depois? Pátio 3. Ok, ciente, após ter checado. Reportaremos. Nacional para pouso na Imau, Papa da Mulher, Serra Serra. Positivo, frequência livre. Frequência livre, Serra. So, 6326 on the ground at 30, leave to the right and call 1-1-9er. 1-1-9er to the right, ocean 6326. Salvador ground, good afternoon, ocean 6326 with you. Ocean 6326, taxi via Alpha, report before Juliet intersection. Taxi via Alpha before Juliet. We call Ocean 6326. Para o táxi, Xané 6315, estamos com 109 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, até no Galeão. Confirma também, Xané 6315? 109, 109. Xané 6315, autorizado táxi, bate 1 no Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no meio. Ajustado, 1016, bate o Índia, ponto de espera 1 no 8, 95, até lá na sua escuta, Xané 6315. É Eco Delta, possível? Ok, estou ciente, o ajuste no 0 no meio, temperatura 27, vento 140 graus no 2 nós, informa o termo do teste. Agora embaixo travado, Lima Kilo X-ray. Livre pouso, 130 graus, 10 nós. X-ray. Ocean 6326, nothing position, due to traffic, the same company. Passes ahead of you after the traffic, you're clear to Juliet to gate 01. 6326, you're holding for the company position. São 3154, passaduna, intercepta o localizador. Reduza, efetue o cheque para pouso, chame a torre 11895 e os nossos agradecimentos. Câmbio. Senhora, valeu, 3194. Aqui, X-Ray, solos 33, livre à direita, chama 1219, solo. Taxi pela Alfa, até o Pax 3. Alfa Kilo Pax 3, do Lima Kilo X-Ray. Ground. Ocean 6326. Ocean 6326, clear to Juliet Interception, gate 01. 01, Ocean 6326. 1-1-2-2. Baixou e travou, tá 3154. Poderia confirmar ajuste pro 5240? Positivo, ajuste do altímetro 1016.4. Obrigado, senhor. Boa tarde, Torre de Salvador, é o Xané 6315, tá no ponto espera da 10, pronto, visual com tráfego na final. Afirmativo, ciente, mantém a posição. É, Mateus, Xané 6315.